Os CDs do Mega Robson, você curte aqui, www.cdsdeaparelhagens.com. Eu sou o Rio! Vai ver, não vai ficar de um beijo. O posão te faz mexer. Seja no lindo, me pedir. Pode começar a descer. Vai ver, não. Toda semana aparece uma mulher diferente pra ir dando equipe. Até sábado. Essa equipe tá grande. Fecha, fica aqui. Passa em mim, socializando. Eu dou aquela saladinha. O papo tem. O Eric do Whisky. Alô, Clívia. E o sujo da TV. O da reta guarda. O sujo é meu parceiro, brother. O papo tem essa piranha. Bora, Gregão do Shopping do Comércio. O Túlio, meu parceiro Oliveira, também tá com a gente. Alô, Narina. Pra cima, garoto. Eu vou botando o cupom. Eu vou pro baile da Colômbia. Porque eu quero putaria. Começa de noite. Isso termina de dia. Toma, toma, toma. DJ Lohan que tá tocando. Chequinha, bota tudo. E aí, Celo? Chequinha, bota tudo na joguinha. Quem tem uma amiga safada, bota pra cima, ei! E a mulher que já meteu o chifre começa a bater a bunda agora! Ei, Irã! Cadê o peru? É peru! Eu nem sei de quem é essa... Obrigado, viu, peru? De quem é essa festa? Chamei o cobiçado, invadimos de penetre, comemos várias xerecas. O Alex do Coqueiro, ele que vai matar o Cássio. Várias xerecas, várias xerecas, várias xerecas, comemos várias xerecas. Cheguei! Oi! Oi! Cheguei! A festinha vai começar, meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher... Veio só o rato hoje, não foi? Vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia. Fala, Léo, bora, Léo. Só tapa na cara e o sapato. Aquele jeito. Olha o gato de vazão, bagulho doido. Toca esse BH. Comi, bebi. Transei, não gastei nada. Comi, bebi. Transei, não gastei nada. E no melhor de tudo, ainda achei uma pra. Ganhar dinheiro fácil até eu quero. Ela é folgada e às vezes ela escuta. Manda embora de casa e me manda morar na rua. Você! Foguei, mas puta. Foguei, mas puta. A carroça tá cachorro, tá cachorro, tá cachorro. Vou botar o anãozinho agora pra... Toda a produção do Robin, anãozinho. Pisou! TH, não dá não, para com a tua gracinha, para de estar contando mentira aí, porque tu me contou e falou assim, comissário, eu só vou dar o papo. Namora não dá, namorada não, namora não dá, namorada não, meu coração quer ela, mas meu pau quer o montão. Namora não dá, namorada não, namora não dá, namorada não, meu coração. Cadê o Renan? Lá, mas meu pau quer o montão. Namorada não, namorada não, namorada não, namorada não, namorada não. Aí quando o Bill bota na CB, tu já sabe. Ele sai logo dando aquele jeito assim, Bill! Acelera! pode ficar no prego, não. Explode o bagulho. O Diabo Louro chegou. Fala, meu parceiro Wallace. Vai. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. Eu tenho... Bora, minha amiga, achar aqui pra cima. Bora. Eu tenho uma moto. Esse casal que dá mó valor no Robson. Todos os canhões. Eu tenho uma moto. Explodiu. Explodiu. Explodiu. Explodiu. Explodiu. Explodiu. Explodiu. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só cantando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás. Alonzinho, tira o capacete, tira. É o Diabo Louro. E vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai doidando. A peteca não pode cair. Bagulho fica doido na vibe do cobiçado. Bagulho fica doido na vibe do cobiçado. Bagulho fica doido na vibe do cobiçado. Bagulho fica doido na vibe do cobiçado. E ela vai desfilando. Desfila, minha filha. Isso. A molecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo ram. Chuta teu balde agora, pisou! Se tu eu não te quis, tem quem queira. Todo foi que te pedaço de bobeira. Vapo, vapo, vapo, vapo. Alex do Coqueiro, meu parceiro, meu brother. Esse aí é brother. E aí, Sueli? Seja de... O Jess falou seja de 4. Eu boto até o toco. Essa Sueli não tem limite, essa desgraçada. Raul Chumano, ele e o Alan Souza. E a Jenny, e a Jenny. Olha, a Jenny vai fazer casinha pra vocês, tá no setor, né? Ai. DJ Sander, a referência em ritmos. O F10 tá na moda, porra. Tá, tá, tá, tá. Tá lançamento, moleque. Pode avisar todo mundo que hoje eu vou pro Robson. Quem é Rob? Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob! Fiz tudo por você, mas você não me deu valor. Música linda. Quando olhei seu celular, vem uma mensagem de... O Alex Lanche. É nós, meu brother. Robinho Sam. E doidando tudo, meu brother. Esse é parceiro do cobiçado. O cobiçado do Pará. Valeu, Renan. Alex Lanche. Valeu, Netinho Lobato. Pode chorar. Eu tô roubando é tudo. Doente de amor. E já me falaram que o TH tá doente de amor. Me falaram que alguém da Tona Inverno tá doente de amor. Que tu diz, informático? O pó é sujo. Será? Olha lá, Fábio do Comércio. Tu tá doente de amor? Tu já pegou um chifre? Tu já meteu um chifre também? Então diz pra ela assim, ó. Só sofre de amor quem não conhece o cobiçado. Só sofre de amor quem não conhece o cobiçado. Só sofre de amor quem não conhece o cobiçado. Só sofre de amor quem não conhece. O cobiçado tá tocando. Olha o que a galera fala, o cobiçado tá tocando. Olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Lá vem! Os quatro caras que a bandida se amarra. É Luana Neves! Bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. E ele? E o Felipe cobiçado. Quem é? E o Felipe cobiçado. Explodiu! O cobiçado do Pará. Esse aqui na voz, teve super na produção. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. E aí, Luísa? Se fosse mil grau, não era tu. Mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, ah, é? Era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. E vai doidando. Mas a caminha é muito linda. O quê? E logo assim, cheio de malote, se tava perto de mim. Que TH da sucessada. E um belo dia. Sabia. E o malote. Tá chegando a despedida desse cara. Deus o livre. Mas pode até falar de mim. Dá-lhe uma topada errada e perde meu convite. E na retaguarda, guaxinha de meu parceiro Léo. Olha o Túlio com todo o malote, ele Oliveira. Tô de boa. Na sucessada. E aí, Bizum? O Bizum tá na área. Perigo. Digo, é doido. Cerca elétrica. Mais pólvora. Alô, Raul. Pobre a panelinha. Tá tudo pra explodir. E agora? Explodiu. Gente, usado Loratio pra doque. Sempre trajado no bolso. Qual a? Independente, vai rolar o pincel. Chiquezinho. Essa noite faz. É Chique! Ela mais pra frente, pica o brilho da corrente. Pega a visão quando é hora. Chama mais. Chama ela pra fumar. Chama ela pra fumar. Apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz que tá liberada. Cadê os homens dessa mesa aí? Apaga a luz que tá liberada. E pom pom pom. Pom pom pom. Deixaram bebida aí. O DJ pirou de vez. Porra, Paulo, não me faz vergonha. Tem, tem, tem. O DJ pirou de vez. Tu não vinha é paz, o que eu vou te dizer. Tá com balota que vai te enlouquecer. Tu não vinha é paz, o que eu vou te dizer. Vem a casa, tá com balota que vai te enlouquecer. Tô no Mega Robson, com o Felipe cobiçado. Ele é quem vai tocar. Canta, Lohane! Quando a minha pergunta tinha uma resposta. Lohane Araújo. Nem na mesma hora. Você não é Lohane. Ah, tá. Me enganaram então. Daniel Cardoso me enganou. Porra, Daniel. Sentimento seu nenhum. Ele quer pegar a fama em cima da Cassiane, diz. Isso é Letícia. Sente no começo. O nome dela é Tassiane, Tassiane. A Letícia, Letícia. Sentimento seu nenhum. Te amo e você mentiu. Tassiane, batida do Melody. Te no começo. Todo mundo tá errado aqui. A gente já deu mini sick, né? Volta a ser como era antes. Não, porque quem me manda as paradas é o Tom, né? Deixo. Não, essa aí. Você é a Rebeca, porra. Que eu deixo, que eu deixo. Renato Nereira, agora que é hora do cacheado, vai. Sabe por que o MC Rick dá valor nas bandidões? Sabe por que o MC Rick dá valor nas bandidões? Sabe por que? Sabe por que? Sabe por que? Sabe por que? Não que elas aguentam chupando, cês não aguentam sentado. Que elas aguentam chupando, cês não aguentam sentado. Que elas aguentam chupando, cês não aguentam sentado. Tu vai fuder no céu, piranha. Eu sou a piranha. Tu vai fuder no céu, piranha. Eu sou a vagabunda. Tu vai fuder no céu, piranha. Eu sou a piranha. Tu vai fuder no céu, piranha. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Piranha. Produções. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Lá vai você, cobiçado! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Apresentar a tua mãe, sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar. O Eric do uísque. Pertinho pra casa. Pra machar. Eu vou me apresentar ao teu pai, ele também vai falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Ele é certinho pra casa. E o Eric, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass. Só quem vai pra beirada e doida. Eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra. É Grego, tu vem pra endoidar, Grego? Eu vim pra endoidar, tá, tá, tá, tá. Vou no salão do Léo no Guamá. Ai! Enquanto menor em braça, enquanto menor em braça, braça, braça, braça. Balançou, a brisa subiu pra mim. A rapa caiu no chão e eu sou eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar. Júnior Santorini. Vou no salão do Léo no Guamá, pra ficar no estilo, pronto pra endoidar. Porque é fim de semana, eu tô granado. Tô na beiradinha com Felipe Cobiçado. Tô na beiradinha com Felipe Cobiçado. Olha as, olha as, olha, olha, olha, olha, olha as poderosas, com elas ninguém se mete. Lutando no agito com o DJ Eder. Só aqui, viu, Léo? É tudo descendo o esquisão. Olha quem chegou, a charmosa do safadão. Olha quem chegou, a charmosa. E o stop do comércio, Grego? O safadão. O stop do comércio, botando pra ferver. Com a equipe KDJ e a equipe GDG. Com a galera do Capofo, eu vou comer uma chapa mista. Equipe Caixa Baixa, botando no clima. Vale a minha panelinha! Sabe que não, sabe que não! Um, dois... E o bagulho não para! O ritmo é esse aqui, o ritmo é esse aqui. O ritmo é esse aqui, esse aqui, esse aqui. A novinha da favela, o ritmo é esse aqui. O ritmo é esse aqui. Bagulho doido! O ritmo é esse aqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Pra inveja, tchau, tchau, tchau. Vai lá, despega, tchau. Pra inveja, já foi, foi. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco. É o baile do DJ que tá dando o que falar. É o baile do DJ. E aí, o Eric do Esquina? Que tá dando que... E aí, Clívia? Dando o que falar, que falar, que falar. O Dali, o Eric. Joga, joga, joga, joga, joga, tua no pua. Joga, joga, joga, joga, joga, tua no pua. E vai jogando, vai jogando. Joga, joga, tua no pua. E vai jogando, vai jogando. Joga, joga, tua no pua. Nada bandida. Nada perdoa, meu amor, porque... Fabinho Ferrari. Eita! saiba pra elas que é mamar. Nós é ruim, não brinca, toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contra vantagem, falando que é obrigado. Aí vou ter que zoar. Depois chama amor. Aí vou ter que zoar. Depois chama amor. E aê? O pé de pelo que tá beijando a mina que mamou. O pé de pelo. E aê? O pé de pelo que tá beijando a mina que mamou. O pé de pelo. Vai, vai, vai, vai, vai. DJ Felipe vai pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. DJ Felipe vai pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Cobiçado é pressão, é pressão, é pressão. Cobiçado é pressão, cobiçado é pressão. Cobiçado é pressão, é pressão, é pressão. Cobiçado é pressão, é pressão, é pressão. Cobiçado é o DJ que agita. Tá ali embora o cobiçado. Não, nem isso rima, bora. Cobiçado é o de Robert Tato. Dali cobiçado. E dali cobiçado. O cobiçado já tá tocando. E o DJ Poro arrebentando. O bagulho endoidando, o bagulho endoidando, o bagulho endoidando, o bagulho. Fala, Túlio! Que doidando, que doidando, que doidando, que doidando, que doidando. Alex do Coqueiro, tá com a gente. E aí, Nath? O Alex. O Alex, a primeira dama. Valeu, Fábio. Valeu, Alessandro das Meninas. É nóis. Alô, Alessandro, batidão pra cima! Tô perdoando, pode chamar as novinha. Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita. Eu vou botar... Valeu, Robertinho! Botar na fita, eu vou botar na fita. Eu vou botar na fita, eu vou... E os moleque põe na fita aqui! Júnior, Johnny, Johnny, Santorini. Nos põe na fita da TF, nós nunca dá PT. Nós bebe pra caralho. E aí, Túlio? Nós bebe pra caralho, até amanhecer. Nós bebe pra caralho, até amanhecer. No Crocodilo Prime, nós põe pra endoidar. Pode descer Skoll, eu já trouxe o de pá. Quando o bagulho endoidar, vai rolar muita dentada. É Crocodilo Prime, põe na fita na parada. Quando o bagulho endoidar, vai rolar muita dentada. É Crocodilo Prime, põe na fita na parada. E já ficou na fita, e já ficou na fita. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Tava com ela pensando em você. E aqui contigo tô pensando nela. Júnior Santorini. Também é com papo de namorar. Tu gosta dos carinha que não presta. Vai sentando, vai sentando, vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de... Heloísa, é só um pente. Isso é bombom de Cosme e Damião, viu? Vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca não. É só um pente. E rala, mozão. E aí, Júnior Santorini. A concorrência... Daniel Cardoso tá na área. Essa noite eu vou saber. Muito bem acompanhado. Esse é meu brother. É, tu já tá? Não, é meu brother. O cara que faz parte do rock de DJ. Meu grande empresário. Essa casa vai te encantar. Ele na companhia pra você da grande YouTube, Bruna Soares. Atendimento sempre especial. A vida se é que eu vou. Meu fotógrafo G Ferreira. EG. E tá a galera do canto do açaí. E o depósito de bebidas também vai ser lá na Timiras. Fechado com a vibe agora, hein? Vibe do cobiçado. Aí vai ser bagulho doido. Tá de olho, hein? Demais ele. Não dou conta. Eu sou solteiro. De longe. Se trazer de leva. De longe. Ele tenta. Longe, de longe. Olha aí, ó. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Olha aí, tá vendo? Demais. Eu não tenho culpa. Que sempre foi, nunca perdeu. É Bruna! Grande Bruna! Uma das maiores youtubers de Belém do Pará. Na companhia do Daniel Cardoso. Aproveita! Manda um abraço pro Mikael! Mais de 10 mil visualizações no YouTube, Facebook. Tira o chapéu. Tá curtindo a vibe? Vibe do cobiçado. Tá curtindo o rock de DJ, porra. Prepare-se que agora você vai ver. No caldeirão, sangue quente ferver. Escute o som do trem e terra assim bater. De longe, de longe, de longe. É sucesso pra dança. Aqui te toca tudo, Fabinho. Tecnologia. Vai, vai. Wallace! E aí, Jaque? A minha fantasminha por ali. Égua do tempo que eu dançava. Tá gordo agora. Toma as contas. Fica, Robinho, para com a tua onda. Robinho, cafetão. Antes de vir aqui, me dava um cheiro no cangote. Não sei por que isso agora. É doida? Pra tentar te esquecer. Eita, Robinho. Alguém. Já cansei de sofrer. Don't you cry tonight. E aí, meu parceiro Robert Tato. Esse moleque é de boa, gente não. Don't you cry tonight. Não vou chorar por você, baby. Don't you cry tonight. Amigo Marcelo, bola de fogo. E aí, Marcelo? A bagulho do ouro, esse moleque desde cedo, curtindo o Robinson. Obrigado pelo carinho, viu? O Marcelo! A comida produção que agita a multidão é o Mini Rubi. E o cobiçado vai detonando! Alô, Grego, puxa ele e diz assim... Douglas BH, e aí Douglas, é nóis! Desculpa, sei que errei, deixei você tão só. Tudo que eu quero é você de volta pra mim. Ei, sujo, da época. Desculpa, sei que errei, deixei você tão só. Tudo que eu quero é ter você. O que que tu quer, Nara Bandida? Pra mim. Diz então. Esse papo aqui, de quem não ama. Eu me assustei. Nada. É o novo DJ, Jesus. De quem não ama, não se apaixona. Quero ter você pra mim. Duvido ganhar aí no passinho, vai lá, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Lá embaixo no passinho, vocês dois, bora ver, bora ver. A batidinha me dá. Arregou, arregou, arregou. Setor é Rex e Malzão. Olha aí, louro. Vai perder o bacinho? Né, boga? Vambora, embora, vamos logo em cima da marejeira. Tá chegando e tá querendo me alisar. Eu não aguento escutar tanta besteira. Esse é o professor do Pipirinha na terça dada, viu? Ele que ensinou. Faz aí o bacinho, bacinho, bacinho, vai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. A mola dessado agora, a mola dessado, vai. Vambora, embora, vamos logo. Se mandando na varejeira, tá chegando e tá querendo me alisar. É doida. Não aguento escutar com a parceira. Ela só toma minha cerveja e com o outro vai dançar. Love it, love it. A varejeira. Love it, love it. A varejeira. Love it, love it. A varejeira. E a varejeira. É pra lembrar tudo! E a galera do Depósito Oliveira!

Deve estar tendo um pesadelo. E daqueles dos piores. Por favor, me façam crer, não pode ser verdade. Ela não foi embora. Espero tudo desta vida, mas não estou preparado pra viver sem ela. É tudo tão fatal, tão mal, tão desigual. Muito embora seja um sonho. Essas coisas me lembraram dos momentos que eu te amei. E outros ventos espalharam por caminhos que eu nem sei. Porque guardei e acumulei, e o tanto que eu lhe dei. E quando transbordando ansiedade, mergulhando na saudade, fiz de conta que te via, e te abraçava e te queria, e que aos poucos te perdi, eu não queria te perder. Sonhando, vendo as coisas divididas, me agarrando a salva-vidas, fiz de conta que segui, atravessando a calmaria, tempestades eu vencia pra esse amor sobreviver. E a nossa última, galera. Obrigado a cada um de vocês, cada parceiro, cada brother. Minha escuridão. Quem quiser ainda curtir, estado te esperando, solução. Mais cinco, tô até cinco. Ainda em vão teu coração, que já não tenho a mão. E quando as minhas mãos em meus apelos procuravam teus cabelos, não achavam, não amavam, e se afogavam em pesadelos, te acenando, te chamando e te querendo completar. Sonhando noite adentro, tão perdido, tendo tudo dividido, tudo se desmoronando, como um pássaro ferido, que podia estar voando e não consegue mais voar. E quem quiser ainda curtir, tem beiradinha, viu? Até 8 da manhã. Vai ser tão bom te encontrar outra vez. Meu coração já sorri novamente. Um novo sol vai brilhar pra nós dois. Céu só de estrelas e um luar. De qualquer jeito, não dá mais pra suportar esse desejo. Eu preciso ser depressa o teu amor. Olha, nas manhãs quando eu acordo por você, eu começo a procurar e não sei porquê. Só nos sonhos eu consigo te encontrar. E os meus ruídos são de solidão quando está você. Noites tão frias e dias sem razão. A tua ausência me devora o coração. Felipe Cobiçado. E os meus ruídos são de solidão. Cadê o Bruninho, hein? Já estou. Noites tão frias e dias sem razão. A sua ausência me devora o coração. Já faz muito tempo que ela partiu. Nem Vibe do cobiçado. Você não deu valor do amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Valeu, galera, nossa última, viu? Que lindo, obrigado mesmo. Que já é. E terminando aqui de beiradinha pra galera curtir. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. E todo mundo pra beirada. Bola de fogo, beiradinha. Alex do Coqueiro, todo mundo pra beirada, viu? Você, e aí? Mas vou encontrar. Bora tomar uma lá. Hoje eu não toco, mas deixa eu tomar uma lá na Mânica. Eu mereço, né? É doido? Nem das duas aqui. E você? Perdeu um grande amor. Felipe Cobiçado. Felipe Cobiçado. Mega. E quem quiser ir da Rock Doido, rolando a beiradinha, viu, gente? Beiradinha, até 8 da manhã, Rock Doido. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem.